responsabilidade, na dedicação também, né? Nos sonhos que eles têm, né? De ser jogador, de poder ser algum jogador de alguma seleção. E assim, deles aqui eu só ouço elogios. Eu nunca fui chamada lá em cima. Nunca me falaram que eles são mal educados. E assim, conselho de classe, falam que eles são falados a todo momento. Me dão parabéns toda vez que eu vou lá em cima. Em todas as reuniões. E assim, para mim é uma emoção, é uma superação. É, como dizer, uma gratidão ver eles crescendo. Saber que eles no futuro podem ser alguém, né? Independente da deficiência. Os três são genéticos. Eles têm um tipo de amorose, né, da parte do pai deles, que só dá, a maioria dá em homens. Eu trato eles como não tivesse deficiência nenhuma. Até porque se a gente for falar assim, ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, eles vão limitar o que tem dentro deles e vão simplesmente paralisar. Então eu deixo agir naturalmente. Pelo contrário, quando eles falam, ah, mãe, eu não posso entrar no lugar porque eu não enxergo. Mas vai. Vai para ver a experiência, a emoção. Igual a gente essa semana estava conversando, que cada um é de um time. O Christian é flamenguista, o Guilherme é flamenguista, eu sou flamenguista, a família quase inteira é flamenguista. Falei, um dia a gente vai no Maracanã para sentir a emoção da torcida, para ver como que é estar dentro de um estádio. Então, para mim, assim, a deficiência para eles, para mim não conta, eles fazem tudo normalmente. E até quem vê fala, não parece que eles tenham deficiências, porque para eles nada tem limite. Quem é mãe de especiais, né? Igual a gente. Eu só digo assim, que a gente tem que lutar pelo que os filhos querem e dizer para eles que não é que nada é possível, tudo é possível. Quando a gente tem força de vontade, quando a gente tem amor de mãe e filho e quando a gente tem sonhos. A gente tem que deixar tudo fluir, deixar Deus trabalhar.